Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando o melhor podcast de todos os Nerdopolis que já passaram por aqui. Estou muito ansioso, muito empolgado. Eu sou o Marcos, o gênio do mal. E quem vigia os tubarões do lado do Cossi? Ai, bota... O que aconteceu, gente? Fiz magado pelo tubarão. Ah, entendi. Ah. É o Wellington Magari. O que faltou em Mad Max era um tubarão naquela tempestade de areia lá. O filme ia ser genial. Muito bom. Porque hoje estamos reunidos para falar da maior obra cinematográfica já feita em qualquer mídia. É, até porque exatamente. Cinematográfica, né? Só no TV ou no cinema. Não importa. É, ele é tão grande que ele é obra cinematográfica que é melhor que filme, que livro. Que mas fez tanto sucesso que até foi exibido no cinema dos Estados Unidos, cara. Um pouquinho mais foi. Muito bom, esse é o filme que precisava mais. O filme que precisa de uma série, de uma animação, de um livro, de um quadrinho, por que não? Não é, Wellington Magari? E não precisa ser exibido em preto e branco pro pessoal tênis verde ficar se achando. Ai, meu Deus, eu não assisti o filme, eu achei a melhor coisa do mundo. Preto e branco, meu Deus, o filme melhorou. Eu tô com Mad Max preto e branco pra assistir aqui. Ah, entendi. É dele eu que tô falando. Porque eu sei. Uma vez falaram, né, que iam lançar o Mad Max. Aí eu postei no Facebook. Quase que me matam, né, na verdade. Eu coloquei no Facebook assim: além de chato, agora sem cor. Porque nós estamos falando de Sharknado. A maior ideia. Como é que é, Dudu? A pior ideia mais bem executada da história da televisão mundial, que exatamente. Não, que quiçá intergaláctica, né? Com certeza. Quem é? Star Wars, quem? Quem é Star Wars? Quem é Star Trek perto do Sharknado, Wes Magari? Tem que fazer Shark Wars, isso aí. Shark Trek. Shark Trek, Shark Mon, Shark... É, tudo. É, Attack on Shark. Pokémon. Por que não? Attack on Nossa. Shark. É, Power Shark. Vinga Shark. Tem o Power Shake, mas é outra coisa. Não, voltamos já. Abrupto, dá um tubarão até. Get out, why you can't shark Nickelodeon shit's monster. It's me, just revenge upon man. Ouvindo o podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Todos os podcasts que você procura, em um só lugar, em um site bonito de fácil navegação. Todos os podcasts que um dia já existiram e os que ainda existirão. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Você está ouvindo? Nerdopoli quer, Nerdopoli quer, Nerdopoli quer. Em mil, Marlon Massa mandou um abraço, né? 1900 e 2013. O canal é o Sci-Fi. Grande canal. Não é Sci-Fi? Grande, então. É grande canal, é verdade. O canal Sci-Fi, em uma reunião de cúpula, disse assim: precisamos de algo inovador. Precisamos de algo de impacto, de algo que nunca tinha sido pensado antes na história da TV. Mas com tubarões. Aí o pessoal, acho que tinha uma caixa, Magaren, e eles falaram assim: olha, a gente vai pôr aqui animais, desastres naturais, tipo de pessoas, e a gente vai sorteando aqui e vai tentar lançar um tema aí, né? Aí de animal saiu tubarão. Aí desastre natural, tinha terremoto, mas saiu tornado. E aí pessoas que viram surfistas. Precisamos fazer um filme que envolva tubarão, tornados e surfistas. E aí nasce uma das maiores pérolas que o cinema já viu. Um dos melhores... Não foi cinema, não. É, enfim. Não, cinema não. Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Que é Sharknado, Wellington Magari. Desde que o Nerdópolis existe, que a gente tá ensaiando pra fazer esse podcast. Primeira vez a gente deu a desculpa que era porque o podcast já tinha feito, mas não era isso, não. Eu tava me guardando. Esperando você, você escolheu esperar. Escolhi esperar, eu escolhi esperar, mas não me arrependo. E eu vou te falar que eu vou já chutar o balde. Eu vou citar de novo, né, Mad Max. O Mad Max é um filme que ele tem a pretensão de ser sério, né? E ele é sério, vamos dizer assim. Ele tem uma pretensão. É um filme de ação. Ele tem uma pretensão muito maior do que o que ele realmente é. E eu acho que na ideologia dele ele falha miseravelmente. Quando o Sharknado diz pra você assim: olha, meu destino é ser uma galhofa. Meu destino é ser um filme absurdo. Que mesmo dentro das regras do absurdo, ele seja um absurdo. Que até pra ser absurdo tem que ter uma regra. E aí o Sharknado, ele como é que fala assim? Ele é a pior ideia mais bem executada que eu já vi no filme. Eu vou falar pra vocês, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que ele é o Magara, esse filme, ele é o ponto máximo de o ruim ficou bom. É o Sharknado. Ah, você viu? Você falou do sci-fi aí. Eles são chegados a fazer esses filmes de tubarão. Tem o tubarão de duas cabeças. Mega Shark. É o Mega Shark. A trilogia do Mega Shark lá. Mega Shark versus Octopus versus Crocossauro e versus Mecha Shark. Mas esses outros sharks são antes ou depois do Sharknado? São antes. São antes? Antes, é. Muito bem. Então, meu produtor, na verdade, né? Então, Asylum é aquela produtora que dane-se direitos autorais. Os caras lançam um filme de sucesso, eles vão lá e mudam uma letra no filme e faz o deles. Os Mockbusters. Eu vi um deles que era o Transmórficos, que é uma paródia dos Transformers. Tem o Pacific Rim, que aí tem o Oceanic. Atlantic Rim. Eles vão mudando. Que virou ciclo de monstros no Brasil. O mais clássico é o Carnossauro. O primeiro que eu lembro de ter assistido. Que é o do Jurassic Park. George Corman, né? É lá de 90 ela vai bombar. Eu lembro, eles usaram um trator lá pra fazer o bicho. Muito... Assim, a Zylon, eu já falei isso em outro podcast e repito. A Zylon, ela é a Lionsgate pobre, né? Porque a Lionsgate, ela tem tudo pra ser um Asylum, só que ela evoluiu um pouco mais financeiramente e ela não se arrisca mais, entendeu? Ainda se arrisca. Mas eu acho que a Asylum e a Lionsgate tem um perfil bem parecido. É só você ver ali o Deus do Egito, o Legion, né? Que é o dos anjos que desce na Terra. A diferença é que a Asylum, o cara tá em pouco dinheiro e procura fazer um filme de baixo orçamento. Já o Lionsgate não, cara. Mas a Lionsgate O Sharknado, os efeitos dele é tipo PlayStation 1. Pior. Os efeitos, né? Mas você sabe que a Lionsgate tá assim agora, porque até poucos anos atrás ela não era assim, não. Ah, tô falando da Asylum. Ah, não. Tipo a Asylum, toda agora que, como o Sharknado, o pessoal gostou, fez sucesso, agora todo ano tem um, né? Em julho eles lançam um. Eles começam a gravar em maio. Ou seja, em dois meses ele faz o filme todo. É mesmo. A franquia. Bom, o diretor é o Anthony C. Ferrant, só único exclusivamente da. C. Ferrant? Na verdade, ele tem muitos trabalhos, né? Mas. glorioso aí. Do mesmo estúdio. Do mesmo estúdio. Mas gloriosamente aí é o Sharknado, que já tá aí indo pra sua quinta edição, né, ô Magalho? Espero que tenha quinta. Ainda não tem nada tão confirmado. Cara, ele tem um trabalho chamado American Horror House. Ah, deve ser baseado no American Horror Story. É, foi isso que eu baixo orçamento, Tudo baixo orçamento, The Video Dead, Gold Talk, The Dead Hat Delivery. Parece o Joel falando, né? The Surreal World, Scarreglow, Scarreglow, Scarreglow, The Heavenly Dead, Scarreglow Slayer, Boo, The Five Stages of Grid of the Quest Star. Cara, ele tem muitos trabalhos aí. E o roteiro é de Thunder Living, Círculo de Monstros. Conhece esse filme, Magari? Não. O Dudu deve conhecer. É o Atlantic Rim. Ah, é o Atlantic Rim? Aham. Uhum. Olha aqui, ó. Peguei uma lista aqui de filmes da Azar, ó. Círculo de Monstros, né? O Atlantic Rim. Abraham Lincoln vs Zumbi, que é claramente, né? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Sim. Guerra dos Mundos 2. Que é, deixa eu ver aqui. Sherlock Holmes, tem dinossauro, cara. É, Titanic 2. Eu vi esse muito tosco, cara. E por aí vai, né? Só pra ter uma ideia. Ela já foi processada alguma vez, essa empresa? Não, acho que o custo que eles iam ganhar não ia compensar o processo. As pessoas iam rir da cara dos caras. Tá pensando dos caras, seu louco. É verdade. No elenco do filme nós temos Ian Ziering, que é o Finn Shepard, Domínio e o Caçador de Recompensas. Mais conhecido como Lado no Baile. Ele não tem cara do cara lá do Walking Dead? Parece. Ele é o Walking Dead. É o Rick dos pobres lá. É verdade. Nós temos a Tara Reid, April Alex, que é de O Grande Lebowski. Essa atriz é famosa, cara. Não sei onde ela caiu aí. Eu sei, é daquele tipo de atriz que é famosa, mas tá pouco se lixando pra... É tipo assim, uma galera, vamos gravar um filme de brincadeira? Quanto que vai dar um pão com mortadela? Vamos lá. Bom, John Hurt, George, de Anjos da Vida, mais bravos que o mar. Outro ator muito bom que fez só uma ponta aí. Só... Esse filme é maneiro, dado um sanduíche. Mais bravos que o mar. Inclusive, tá passando na semana de gravação desse podcast, tá passando na Globo. É, bem eu gosto mesmo. Cassandra Scarbo, Nova Clark, Cassie Scarbo, Antes que Seja Tarde, não conheço esse filme. Também não. Jason Simon, Baz Luhrmann, o jogo do Espelho. E o Alex Arlo, que é o Bob, 40 Dias e 40 Noites, né? Que é outro filme de desastre e baratinho. Outro filme. Muito bom. A premissa é muito simples, senhor Wellington Magaren. Eu nunca vi tanta simplicidade num filme tão complexo. Nossa. Complexo? camadas, né? Cheio de camadas o filme. Eu daqui a pouco vou tentar explicar essa merda aí. É, tem orçamento ruim, CGI ruim, é cheio de camadas. Um furacão gigantesco vai assolar o Havaí, não. É. Antes de Hollywood ali, Los Angeles. Los Angeles, né? Só que assim, e pior que a ideia até faz um pouco de sentido, entendeu? Não, esse faz furacão... assim, é bem aumentado, mas tem essa história do tempestade que leva peixe pequeno, claro. Uhum, sim. Aí o que acontece? Um tubarão desse jeito aí que acontece nesse filme. O que acontece? Esse furacão começa a erguer uma ninhada de 27 mil tubarões, só pra conseguir... Cardume, né? De 27 peixe. Mil tubarões. Peixe. E leva, e vai levando, né? Esse furacão vai levando esses tubarões aí, causando altas confusões em Los Angeles. Tubarões, meu, os tubarões são animais. Passa raspando o cara, já leva o braço embora. Que tubarão é esse, meu? Não, e o que é engraçado? Os tubarões aparecem naquelas poças d'água que não cobre seu pé. O que é melhor, Magari, é que é o seguinte. Esse, na verdade, que eu vou citar, é o menor dos problemas. Mas dentro do mesmo cardume ali tinha diversos tubarões diferentes, né? Não, mas claro. Tem o martelo, tem mais. O martelo, tipos. Tigre e por aí vai. Branco, né? É, o ponto alto desse filme do Sharknado é que, embora seja um filme bem trecheira, eu não conseguia prever. Sabe, Magalho, quando você tá assistindo um filme que você prevê o clichê seguinte? Ah. Lógico que alguns momentos do tipo, não fale do meu banquinho, eu previ. Muito bom. Mas coisas que, por exemplo, vou lá no final, lá no finalzinho, quando ele arranca a menina da baleia, a menina da baleia, da barriga do dinossauro, do isso foi tosco. Do tubarão, aquilo ali eu não esperava. Eu também não, cara. Tem algum momento no filme, Magari, que você diz, isso aqui eu não esperava? Talvez essa parte mesmo, que ela morre lá no, uns 10 minutos antes, você até esquece dela. Uhum. Os personagens são tão bem desenvolvidos que você nem lembra que existe. E, não. De repente sai ele eu esperava que ia sair. Já não era segredo. Mas aí ele puxa a mão e puxa ela de novo. Lembrou bastante o final do Pacific Rim. O pós-crédito, quando o Ron Perlman sai de dentro. Sim, é verdade. Sim. Eu lembrei também. Mas é engraçado que ele acertou o tubarão certinho, né? É? Entre tantos tubarões que estavam caindo do céu, ele achou logo que tava com ela dentro. Sim. Ah, mas isso aí é normal. Esse tipo de filme não esperava outra coisa, cara. E você, Dudu, se surpreendeu com alguma coisa? Posso contar o spoiler do segundo? Pode, pode. O terceiro. Não. No spoiler esse filme é o segundo ou o terceiro? Logo no começo, a April, aí, que é a Tara Reid, tá no. Eles estão indo pra lançar o livro do fim, né? Que ele, como eu sobrevivi ao Sharknado. Aí tem um ataque de tubarão. Eles estão no avião. Aí tem um ataque de tubarão lá. Ela perde a mão. No avião? É, no avião. O avião passa pelo furacão lá e tem uns tubarões todos. E ela perde a mão aí. E aí vai, a história vai, corre, mata tubarão pra todo lado. Aí no final é no alto do Empire State. Ela tem uma mão serra biônica lá. Ela coloca, elas brigam, porrada. Tubarão pra lá, chovendo tubarão pra todo lado, eles matam todo mundo, acabam com os tubarão, aí cai um tubarão em cima do Pyre State, perto da ilha lá. Aí ele vai pedir ela de casamento de novo. Ele tem que ir separado aí, né? Uhum. Ele olha pro lado assim, põe a mão na boca desse tubarão e tira a mão dela que ele tinha. Esse tubarão tinha comido lá no começo do filme. Aí tira a aliança da mão dela e fala, quer casar comigo? Caralho, mano. É muito tosco, cara, muito bom isso. Eu vi, se não me engano, no Sharknado 4, no trailer, uma mão, um sabre de luz. Eu fiquei muito... Então é o dela. É o dela, que ela perde a mão nesse segundo filme, aí ela vai fazendo o upgrade. Eu vi um sabre de luz, eu falei, não, cara, tem que ver. Até porque a chamada do Sharknado 4 é aquela letra de Star Wars subindo, né? É a zoeira, Sharknado com o Star Wars. Ah, muito bom. Muito bom, cara. As frases prontas do filme pra mim são as melhores, do tipo, não fale do meu banquinho. Ou tinha uma outra, o tubarão, que ele. Tem várias. Belo tiro, né? O belo tiro. Referências, frases padrões. Quando ele tá lá no helicóptero lá, que ele fala, ah, vamos precisar de um helicóptero maior. Referência ao filme do tubarão lá. É. Cara, o Magaren. A gente sabe que esse é um dos seus filmes favoritos, né? E curiosamente, assim, eu ficava de boca aberta assistindo esse filme, mas eu não conseguia ter raiva. Sabe quando você tem raiva? Ah, sim. É tão ruim. Bom, você já vai assistir. O que é a história do filme? Ah, o tornado que leva tubarões. Ok. Desliga tudo que é a supressão de descrença. Vamos lá. Vamos curtir. É igual na... O cara, esse filme foi feito tão no baixo orçamento que tem aquela cena da ponte lá, que eles estão resgatando as crianças do carro lá. Uhum. Você vê que quando a câmera tá em cima da ponte com eles, os carros lá atrás estão passando normalmente, ninguém para pra ver, eles estão só parados, tá sol, aí eles viram pro lado assim, já tá chuva. Não, sem contar que, ó, tem outra coisa, tem várias... da rua e estão pulando lá. Tem vários momentos do filme e que eles usaram cenas reais, né? Tipo, de arquivo. E tem vários momentos que mostra assim, calma aí. Tem um momento que fala assim, o furacão destruiu a costa de Los Angeles, né? Aí mostra lá uma cidade normal, os carros passando. Sim, sim. Os carros passando na avenida, o pessoal na praia, brincando, nitidamente. E várias vezes, não lembro se é nesse filme ou é num dos outros, no segundo. Tem umas horas lá que tá a repórter falando que, ah, oh, meu Deus, tubarão, não sei o que. Aí tem dois, três caras correndo perto da câmera assim, assustado. E lá no fundo lá você vê o pessoal passando, calmamente. Nada que tá acontecendo. Que diabo tá acontecendo? Isso é divertido pra identificar quando tá assistindo, cara. É. Isso é uma diversão a mais, isso sim. É, então, até na parte lá que, as cenas de arquivo, elas são outra qualidade de vídeo, né? É de jornal, é qualidade de jornal. Sim. E claramente você vê. E eles ficam naquela tensão olhando pro furacão e é um vendaval de vídeo, né? A parte mais... Eles usam o filtro pra ficar mais escuro também, parecendo que é de noite, né? De chuva. É muito engraçado, você vê que não é. A parte mais falsa de tudo, né? Mas é quando eles estão dentro do carro. Porque atrás é tudo branco. Eu acho que eles iam jogar um chroma key ali e desistiram, entendeu? Não tem dinheiro pra isso, não. Você já notou, Magá? É tudo branco. Como assim? É branco, dentro do carro, quando eles estão dentro do carro dirigindo. Sim. É, em volta... Quando eles estão dentro do carro, parece que tá caindo o mundo lá fora. Aí a câmera mostra por cima assim e tá lá. Tem até sol passando. Os caras estão se deixando. Fazer um filme assim já era. Tem umas historinhas que assim, não foi o foda-se completamente, né? Os personagens do tem até um... Tá pensando que é filme de três linhas de roteiro? Os personagens têm até uma história. Agora, uma coisa que eu achei bacana, Eduardo, é que cada personagem é importante, né? Já notou que cada personagem que vai aparecer no filme, ele tem uma importância? Até parece que não tem personagem principal. Cara, tem... É legal, do nada, tem um cara correndo e o tubarão come o cara. Eu nem vi na minha vida o cara. Tô me ferrando pro cara morrendo também. Tem um tubarão na sua... Não, ele chega e... Porque primeiro ele tem uma filha. Não, primeiro ele tem uma esposa, aí depois ele tem uma filha e depois ele tem um filho. Parece que os caras iam escrevendo o roteiro à medida que ia, né? Que ia... Olha, não, eu ficava assim, você tem filho? Você tem outra filha? Muito tá sobrando bom. Tempo, vamos... Que a gente vai fazer? Não, vamos pôr um filho. Sabe? Mas descobrindo no passado do filme, você descobre que tem um filho, eu pensei que não seria nada, e o cara tem uma utilidade. Falei, caramba, isso foi legal. E o filho tem quase a mesma idade dele, né? Pelo que parece. Nossa, cara. Ele... O Bial é até mais velho. Na verdade, o filho eu acho que é mais velho que a mãe. A mãe é uma velha já. É que a mãe fez. A Tara Reid fez 72.372 operações lá, ela tá até. Ela é esticada. Uhum. Mas o filho. Uma boneca de cera. Mas o. É pra ser a mãe do fim, isso sim. Aí tem um tubarão na sua piscina. Aí o namorado novo da mãe fala assim: na minha piscina? Como assim? E acontece aquela. Ai, sangue, violência, como diz o pessoal do podcast. Muito sangue, caindo pra todo lado. Ah. Já sangue do nada, cara. Dá onde você sangue? O tubarão tem um. O dente dele é muito afiado, cara. Pra mim, os melhores. Tem um personagem que ele morde, fica mordendo perna, morde nada. Tem um personagem que sai voando rapidinho, arranca o pedaço inteiro, cara. Pra mim, as melhores cenas são as de disparo, Dudu. Quando... na cabeça, né? Headshot. E abre a cabeça do tubarão. E abre a cabeça do tubarão. É muito divertido, cara. Tem hora que você fica assim, meu. E é um filme, Magaren, que você fica. É um filme que ele te pega por quê? De novo, vou falar mal. Eu vou assumir nesse programa que Sharknado é melhor do que Mad Max. Por quê? Porque o Mad Max, ele não te surpreende em porra nenhuma. Não tem tubarão também. O Mad Max, ele não te surpreende em nada. Simplesmente começa, vai até lá e depois volta. E o Sharknado, você fica assim, tá legal, tubarões caem do céu. Ai, uma roda gigante, Jesus amado. Aí você fala, tudo bem, tubarões de novo caem do céu. Ah, o tubarão tá comendo a capota do carro. Aí abre a capota, ele tem outro tiro de 12 na cara do tubarão. Aí você fala, não, beleza, agora tudo bem. Ah, meu Deus, o tubarão vai explodir o furacão com a bomba de... Eu não sei de onde que eles tiraram. Sem contar a tiração de sarro, né? Carros de cinema para alugar ou vender. Muito bom. A pior desculpa que alguém poderia arrumar pra ter um carro foda daquele de Batman, né? Né? Fala mais, Magari, sobre essa obra-prima. Então, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, cara, que coisa genial. É o tipo de filme que eu gosto. Já gostava do Mega Shark, depois desse filme não tinha jeito. O Mega Shark eu achei foda. A cena que o tubarão sai... Estratosfera, né, pegar o avião. Pra pegar o avião. Muito mal feito, mas muito bom. Aí agora... O Mega Shark, eu só vi o trailer e me diverti pra caralho. Mas nunca tive coragem de assistir. É foda. Ele que luta com o robô gigante, né? Acho que o trailer é muito louco. Mas o Mega Shark, o primeiro é só depois ele mesmo, Depois tem o mais recente, que é brincando, zoando com aquele anime que vocês gostam lá, do Ataque de Gigantes. Qual é o Mega Shark? É o Titã, né? O Mega Shark versus Titã. Isso, esse mesmo. Isso eu não conheci ainda. Ô, Magari, agora fica uma pergunta. Como eu disse, dentro do Sharknado... Você, cada tosquice próxima te surpreende mais do que a anterior e te deixa ligado no filme. São 4 filmes atualmente, né? Na franquia. Isso vai evoluindo, Magari, até a hora que eles perdem a mão? Não, só quem perde a mão é a Tarahiri. Entendi. Não, ele continua essa zoeira. Assim, perde a mão, se você já não gosta do estilo, aí já vai lá, fica cansativo. Mas, tipo, no segundo tem tudo, você acha que vai ser repetitivo. Aí tem uma zona no final, o Finn monta um tubarão no meio do tornado lá. Literalmente, ele cavalga um tubarão. Mas a cena saindo com a motosserra, isso tudo bem, cara. Cara, tem que ver. E a cena da motosserra. No 3 também tem. O 4 tem shark tudo. Que tem isso? Tem de areia, tem de petróleo, tem de água, tem de não de entendi, lava. Como assim? Não, que tem... Não é tornado. Tornado só de vento. É, tem água, tem tempestade de areia com dinossauro, com tubarão, tem tempestade no petróleo com tubarão, tem diaba, tem lava com tubarão, tem um tornado radioativo de tubarão. Da hora. Calma aí que eu tava vendo aqui o trailer do Shark, do Mega Shark vs Titan. É muito tosco, né? O terceiro tem o David Hasselhoff. Só aí já. É muito bom. Melhor mais. Tinha um cara perguntando na internet do porquê que esse filme tão tosco fazer tanto sucesso, né? É que geralmente as pessoas criam um filme tosco, uma ideia tosca, mas é só isso, não tem é porque é difícil dizer isso igual os outros, mas o Sharknado parece que tem um cuidado. Não é, sabe, é a tosquidão pela tosquidão, mas o cara, incrivelmente, parece saber o que tá fazendo. Sabe, dentro do estilo de ser tosco, não é só não é só um monte de coisa aleatória jogada. É, tem até uma crescente, sabe por quê? É, a cena final do filme, que é o Finn entrando dentro do tubarão com a serra. É, com se, a serra se a cena final é o Finn, mas... É. É, isso mesmo. Entendi. Mas assim. Legal que o Finn no final aparece com N escrito. Ah, mas é o nome dele. Finn. É. Se não tivesse nenhum cuidado com o filme, Magari, o mínimo que fosse, eles não tinham uma relação do crescendo das cenas. Porque a cena próxima é mais foda do que a anterior. Sempre. Né? Tá sim. É sempre. É, até eu posso falar mais foda, tanto na questão de sangue, de trecheira, quanto de tosquidão mesmo. Mas a cena. A próxima cena. É sempre mais surpreendente que a anterior. Porque você vende uma roda gigante, aí você vende um tubarão que come uma capota do carro, aí você vende um tubarão que leva um tiro de 12, aí você vende o Finn atirando num tubarão com uma pistola, né? Com a 38 do chão, o tubarão a milhões de metros de altura. Você vende pessoas explodindo tornado, né? Pra desfazer um tornado e chovendo tubarão. E por fim, com ele. O cara invadindo um tubarão com a motosserra e saindo do outro lado, praticamente. Eu não sei como não matou a menina que tava dentro já com a motosserra, mas tudo bem. Ah, isso é o menor dos problemas, né, Dudu? Ah, ninguém pode reclamar do filme que com o nome já entrega o filme inteiro. É... Então, quer uma coisa mais séria, esquece. Então, até é isso que eu tô te falando, até pra esse tipo de filme. Ó, tem muitos filmes aí, aquele. É, eu acho que eu não vou achar nenhum pra citar. Mas sabe filmes que são só toscos? É uma união de um monte de cenas jogada aleatoriamente que você fica assim, tipo, ah tá, e aí? Tipo, o que a gente falou outro dia aí? Esqueci, pô, de videogame lá. Warcraft. Ah, nem tanto. Mas, sim, mas não, eu... É um monte de cena. É um monte de cena. O Silent Hill 2 é um monte de cena jogada. Isso é verdade, é verdade. Mas eu tô falando assim, pra não ser desleal, tô falando até dentro dos filmes toscos, sabe? O próprio Transmórficos mesmo da Asylum não faz então, o menor sentido. O Sharknado, por pior que seja, ainda faz algum sentido dentro da história dele. Dentro da loucura, ele Ele é tipo... Pra começar, esse tubarão, eles não são normais, cara. Que tubarão come carro, meu. Da onde saiu isso? Esse tubarão tem alguma coisa extraterrestre, sei lá. O tubarão come lixo. O tubarão mas não tão rapidamente. Come rapidão assim. Mas também um tornado isso, não vai levar tubarão embora. É, tudo é acelerado. É por isso mesmo, tô falando que tudo é exagerado. Os tubarões são diferentes dos normais, né? Mas tubarão exagerado come ferro. Tem muito é pra ficar mais divertido, cara. No próprio filme do tubarão, eles falam lá que tem tubarão que é encontrado com placa de carro dentro dele. Então, quem jogou no mar, eles comem. Tá passando, eles comem. Tem tubarão que... É, engole a pessoa inteira, né? Que você vem do nada, pega a pessoa no ar, igual a menina mesmo, pegou ela no ar. O tubarão com a minha era muito boa, cara. Ele acerta certinho o que quer comer. É o que eu falo, vai soar muito estranho o que eu vou falar, mas isso aí tem base em fatos reais. Eles pegam as coisas que acontecem e aumenta ao exponencialmente ridículo, mas... Tipo, o tubarão saltar, tipo, no Mega Shark lá, que ele salta pra pegar o avião. Eles aumentam isso um monte, mas tem, os tubarões saltam pra pegar as presas lá em cima. Sim, quase. Tipo, aí, Jump Shark aí, é o que mais tem na, de imagens. É, não tem, na verdade, não tem nada ali que não possa, de fato, acontecer. Eu não naquele grau, evento, né? Não naquele grau, é claro. Não é coisa... impossível, é impossível, mas não é coisa que eles tiraram do nada. Eles pegaram alguma coisa que acontece na natureza e aumentaram. Dentro do filme, o Rubens é, né? Eu aumento, mas não invento. Vamos pular e derrubar um avião. Dentro do filme mesmo, ele fala assim: tem um personagem que diz assim, os caras falam, nossa, que coisa estranha. Ele fala, não, mas isso acontece na natureza. Os furacões levam coisas do mar pra terra. Peixe. Aí ele pega e fala assim: bom, nunca aconteceu com tubarões, né? É a primeira vez que aconteceu. Mas peixes acontece. Tem várias, se você colocar chuva de peixes aí, você vai ver várias histórias, vários vídeos dos peixes chovendo. Não é tubarão, são peixes pequenos. Não, e o que é melhor é que os tubarões, o Magari, no furacão, eles não estão sendo levados. Eles estão nadando. Eles estão nadando, eles aprenderam. Eles estão nadando no tornado, ou na tromba d'água, né? Até no tornado eles estão. Tubarão vive sem água, cara. Ai, Dudu. Mas você tem que ver também, olha, mais uma coisa real. É. Os tubarões estão nadando porque os tubarões não podem parar. Se eles pararem, eles morrem. Os tubarões não ficam parados. Cada organismo deles, eles tem sempre que estar se movimentando. Mesmo quando estão dormindo, eles estão se mexendo. Estão se movendo. Ah, entendi. Então eles continuam nadando no tornado. Por isso que eles puseram nadando. Não foi por isso, foi só pra fazer o filme ser mais foda. Mas... continue a nadar. Continue a nadar. Tem uma base científica, Dudu. Tubarão, aqui, não para. Ó, e de novo batendo. Ok, ok. E de novo batendo na mesma tecla, Dudu. Lá no comecinho do filme, eles estão tem uma equipe num barco pesqueiro, né? E aí ele pega, o pescador pega e comenta. Esse é o maior cardume. É cardume? Fala? É, né? É. Esse é o maior cardume de tubarões, vale $1 milhão de dólares, tem 27 mil tubarões. Aí você já entende que é tubarão pra caralho ali no começo do filme, né? Com certeza. Eles dão essa explicação, não tiram do nada. Não, é. Não tira do cu do tubarão, né? É. Mas eu gosto muito além do tubarão assim, morder, ele cai e se me esmaga. Adoro isso, cara. Ah, tem uma cena, depois do salvamento da ponte, que aí o nerdinho fica assim. Aí o claramente, ele é o único que tá separado na cena, se notou isso, Magari? É, tá, essa aí é pra você já esperar. É, já esperava que ia pular o tubarão, ia comer, ia levar embora. Tá todo mundo olhando pra ele, ele... minha mãe sempre falou que Hollywood ia me matar, não sei o quê. Aí, blá, cai o negócio em cima dele, cara. Aí morreu. E foi pouco sangue, eu achei, hein. Mas é legal que o coisa cai e fica esmagando mais aí do cara. É. Muito bom. Não, e o tubarão subindo na corda pra tentar pegar o fim. Foi uma coisa, assim, excepcional também, cara. E o tubarão se enrolou. O fim ficou meio. O fim. Meu, o Wellington Magaren que nos trouxe essa pérola, que é o pior filme. Eu levei essa pérola pro Sexta Cast e trouxe pra cá. É o pior, onde melhor. Eu levo com ela. É o pior, melhor filme que eu já assisti na minha vida. É, também tem aquele tubarão de areia também, que é legal, cara. Qual que é tem essa? Tem um Lavalântula. Tem um Lavalântula que tem o crossover com o Sharknado. Lavalântula? Oh, muito bom. É. Que é uma lava do vulcão lá, né? Só que tá cheio de aranhas, de fogo. Aí como que tem um crossover? Porque na hora que eles estão correndo pela rua lá, correndo, o cara que é o principal lá, do filme, ele tá, meu Deus, ele bate com um cara que tá de costas, quando ele vira é o fim. Uhum. Aí ele falou, oh, você pode me ajudar ali? Aí o fim, não, eu tô meio enrolado, eu tenho uns problemas com os tubarões ali. Aí ele, ah, tá, então vai. Aí ele vai pra um lado e vai pro outro. Isso é bom, isso é bom. E no Sharknado 4 aparece esse mesmo cara, que é o cara que faz o Mahoney no Locademia de Polícia. Porra, muito bom, cara. Eu vou ver aí isso. Ele, então, no Lavalântula, no Sharknado 4, ele vai lá buscar pedir ajuda pra esse cara. Os universos, o sci-fi verso é interligado. Que medo, muito, né, muito cara? Muito bom, cara. Vou ver tudo isso aí. Aliás, o Lavalântula é praticamente um Locademia de Polícia. Todos os atores que sobreviveram estão lá. É, falando isso pra mim. Louco pra mim. Cara, neguinho lá que faz as vozes lá, o barulho lá. Tem a baixinha lá, vamos te matar. A vozinha. E o marrom, né? É todo mundo. E quando vale que vai ter o Sharknado versus Mega Shark? Pois é. Ah, não sei. Podia. Podia. O Shark, o Tornado pega um Tornado de Mega Sharks. E tem um lá de... O Mecha Shark. Tem um lá que é um tubarão polvo contra um tubarão lobo também. Ah, tem tudo. Warwolf, tem tubarão de duas cabeças, tem o Sand Shark, tem... Tem de três cabeças. Snow Shark, de três cabeças. Aliás, é o tubarão de duas cabeças que no Sharknado 3 mata o autor do Game of Thrones. É. Ele tá lá assistindo o filme lá, aí é o... Eles estão assistindo esse filme, o Tubarão de Duas Cabeças, no, naquele cinema de rua, assim, tipo drive-in. Aí passa um tubarão pela tela lá, rasga e mata ele. Muito bem. Meu amigo Wellington Magalha, dentro de todas essas cenas incríveis, maravilhosas, sensacionais, eu acho assim até um desrespeito esse filme não ter sido indicado pra nenhum Oscar. Pois nem é. Que fosse... Ó, oh, Magalha, depois nem que... cara que eu respeito o Oscar. É, nem que fosse na categoria é, ousadia, sabe? Eu não sei, eu não consigo falar essa palavra. O... Roteiro original. Roteiro original, ousadia. Ousadia. Parece nome de remédio. É, eu pensei nisso mesmo. Tinha que ter a categoria ousadia pra filmes, o Sharknado com certeza ganharia aí, tipo assim. Mas qual que é a sua... De toda essa epopeia, Magari, qual é a sua cena favorita em Sharknado? E tinha um sobrenome, não tinha? Não, essa sempre foi só Sharknado. Não, esse é, Sharknado. O primeiro é Sharknado, o segundo é a segunda onda, o terceiro é ou não, e o quarto é o quarto despertar. Mas o que eu baixei era o corpo quarto. Então, porque é em português. Mas em inglês sim. É o The Forte e a Wank, que é pra zoar com o Despertar da Força. Sim. Tá. Então tá, o senhor Wellington Magari, qual é a sua cena favorita entre todas as belíssimas cenas de Sharknado? Ah, sei lá, eu não consigo escolher uma cena só, é uma coisa que desde o começo ao fim você fala o que diabo tá acontecendo, não sei, o que eu estou assistindo, socorro. Onde me jogaram, né, cara? What the hell is that? Tá, eu não sei como vir parar aqui, mas por favor não me tire, tá bom? Por que tem um GIF do Sharknado 3 no espaço? Eu não entendi. Porque eles vão pro espaço. Você acha o quê? Caralho, mano, tem que ver os outros. Tem que ver, assim. Eu acho que ver. Faz uma maratona Sharknado aí antes do 5. Mas eu, será que eu não vou ter algum ataque epilético, não? Ah, não sei. Isso não é Pokémon. Caralho, o tubarão engole um astronauta, meu. É o David Hasselhoff. Isso aí é o de menos no filme. Isso é o de menos? Ah. É, porque no 3 eles, o tornado, são vários tornados e são grandões. E pra eles fazerem a mesma coisa que eles fizeram aqui, que é jogar uma bomba no centro, eles têm que subir. Eles têm que subir. Tem bastante. E subir bastante, por isso que eles vão nessa nave. Esse cara aqui, o Finn, ele devia ser chamado pros Vingadores. Ah, no o final do Vingadores. Do Sharknado 2, é ele num bar comendo. Zoando igual o final do primeiro Vingadores lá aqui. A cena secreta. Ele tinha que ser chamado pros Vingadores, porque ele faz uns bagulho aqui que. E olha que eu só vi o primeiro filme e o resto eu tô vendo em GIF, tá ligado? Nossa. Não, depois ele veio um Super-Homem. Aqui ele ainda é mais normal. Olha não, só, depois do primeiro filme ele fica fodão. Ele parte. Não, os tubarões vêm caindo, ele segura a serra, porque ele pegou amor na serra, né? Ele parte o tubarão no meio, no ar. Muito bom. Dudu Costa, qual é a sua cena favorita? O Magari falando isso é o de menos, me deixa muito ansioso pra ver o resto do filme, entendeu? Sim. Meu amigo Eduardo Costa, qual a sua cena? Na hora que você estiver vendo o tornado de radiação, os tubarões lá, você vai falar. E o Finn dentro de uma armadura, tipo aquela da Ripley no final do Alien 2 lá, lutando. Vai ver, que diabo que tá acontecendo? Da onde eles vão? Pra onde eles vão a partir de hoje? Que eu não sei mais de nada. Entendi. Dudu, qual é a sua cena favorita em Sharknado? Né? Quem vigia os vigilantes? Só pra deixar de citar aí. É legal com a Naez do Fim. Eles tão naquela casa lá e começam a encher os tubarões atacando. E daí aquele marido, filho da puta dela lá, morre. Esse irmão todo sangue voa, adorei. Tenta salvar ele e salva só um pedaço de carne lá. Tá sendo muito boa. É, eu acho assim, o filme é divertidíssimo, mas ele poderia ser mais trash. Eu não sei se é a falta de dinheiro, né, Magari? É, acho que é a falta de dinheiro mesmo. Mas ele tinha espaço. O Gore, pra... você fala, né? O Gore, é. Ele tinha espaço pra ser mais Gore. Tem, sim, umas cenas que... Não, acho que não é o foco. Que esses filmes de tubarão da Asylum Red faz. Todos eles não tem esse negócio de Gore, de, oh, meu Deus, vamos jogar o cortar a cabeça, cuspir, cagar o braço pra lá. Entendi. A único Gore que eles capricham mesmo é na cena final, onde o Finn sai de dentro do tubarão com a moça lá. Sim. Muito bom. E aí, Dudu, você já falou? Então, a minha cena favorita tem uns momentos, né? O banquinho foi uma das fodas, tipo... Né, não fale mal do meu banquinho. Parecia um velho oeste, sabe? Tipo, você quer... Essa é minha arma. Não, né, não fale mal da minha arma. Mas o Finn se jogando no tubarão e saindo do outro lado, eu acho que é memorável. E eu sei que tem... Eu vi aqui em GIFs que tem mais disso acontecendo por aí. Ah, tem. Virou tradição. Ó, e tem um post internacional, Magari, chamado de Os 19 Momentos Mais Ridículos em Sharknado 2. As 19 críticas sociais que você não viu em Sharknado 2. Olha, e são 19 momentos mais ridículos em Sharknado 2. É um post só direcionado ao 2. Ele nem tá levando em consideração o restante. Mas eu acho... Deve ter sido feito na época do 2. É. Eu acho... 27... Ah, não, 27 melhores mortes da série Sharknado. 27 melhores mortes, muito bom. Vamos pôr isso no ponto. Eu vi uma crítica do 3 elogiando, falou que é o mais trash do que o do filme ruim. Do primeiro filme. Falei, caramba, deve ser muito melhor, né? Não, eu não sei, porque ele como filme trash, ele é um bom filme, né? Como filme trash. Mas eu acho que ele se supera em outros quesitos aí, porque geralmente o filme trash, ele não te surpreende, né? Tipo, é o sangue. É a morte, mas o Sharknado ele leva... Tem uma originalidade bem pequena, mas tem bastante, né? Não tem, porque... Não é aquela coisa animal, assim, mas você vê que eles investiram nisso, né? Tiveram ideias no filme. Eu acho que é mais pelo não ter medo de fazer, Dudu. Tipo assim, ah, nós vamos colocar um não, cara se... cavalgando ele, no tubarão. Eles não tiveram medo de assumir que, dane-se, o filme é ridículo, vamos lá. É tipo assim, ô Magaren, eu não tenho medo de pôr um cara cavalgando num tubarão num tornado. Ah, sim. Muito bom, cara. Quanto outros filmes de trash se apegam, por exemplo, se tivesse aí a questão do tubarão, seria numa praia, seria o trash, mas seria um tubarão, talvez um tubarão mais mutante, né? Eles iam dar alguma explicação pro tubarão. Tá, manja o que eu tô falando? Sim. Tipo assim, o tubarão talvez tivesse uma asa... Um mutante, um alienígena, alguma coisa assim. Não, aqui não. São tubarões normais que estão navegando por um tornado. E comendo tudo que aparece no caminho. E comendo tudo, porque eles não têm mais o que fazer, né? Porque tem cena que eles praticamente eles voam no ar, né? Eles miram e vão naquela direção. É muito bom. Esse tubarão deve ser feito por um alienígena pra invadir a Terra, isso sim. E tem gente que fala no meio do filme assim, é o apocalipse! É o fim do mundo, mas tem que ser mesmo. Né? Bom, eu acho que é um filme totalmente excelente. Eu não me arrependi de não ter visto antes, que talvez se eu tivesse visto antes eu teria um preconceito e achar um filme merda, entendeu? Mas eu achei um filme foda pela audácia e pela originalidade das coisas que ele faz, né? Eu assisti um filme, eu não sei se a gente vai gravar, mas assisti o... Reativado, Triple X Reativado. Que é um filme, é um filme mais ou menos assim. Ele tem uma originalidade nas coisas que acontecem. Mas Sharknado supera até isso. Entendeu? Claro, Sharknado é Sharknado. Sharknado, eu vou aqui caminhando pra dar minha nota. Entre os filmes trash que eu já assisti, né? Porque não dá pra caracterizar ele, não dá pra pôr do lado de Vingadores, né? Não dá pra pôr do lado de. Claro que dá. Quem é Cidadão Kane? Quem é o poder do chefão para o Sharknado? Entendi. Então de 1 a 5 eu vou dar 5. Porque se a gente for contar os defeitos, a gente dá é 0, né, Magari? Então a gente vai... Defeitos? Aí pela... Defeitos? Onde? A gente vai pela diversão e pela... De novo, pela audácia, né? Da produção e tal. O único defeito que tem é o defeito visual, tirando esse filme perfeito. O único defeito que tem é que não demora... 7 horas. Entendi. Meu amigo, esse poderia demorar, né, Magari? Oh, esse aqui, sim. Não aquelas bosses que vocês me obrigam a assistir de vez em quando aí. Entendi. Você reviu o filme, ô Magari, pra gravar? Ou tá na mente? Não, eu já vi várias vezes esse filme, então. Decorou. Meu amigo Elton Magari, de 1 a 5 tubarões voadores. Qual é a sua nota para Sharknado 1, Magari? Não o conjunto da obra, hein? Tá. Então, Sharknado 1, vou falar, um filme trash, zoeira. Ele é feito pra ser ruim. Ou seja, como um filme, ele é um filme nota zero. Só que aí caiu um tubarão em cima e virou 5. Entendi. Muito bom. Amassou o zero assim e virou um 5. Acabei de achar não o GIF. Acabei de achar o GIF do fim, cavalgando o tubarão. Pode continuar, Magari. O GIF? Não, eu tô. Desde que a gente começou, eu tô no GIF aqui do fim desse filme aí, entrando dentro do tubarão com a serra. Eu também, eu já passei por ele algumas vezes. Tá aqui em loop. Bom, vai lá, Magari. A nota 5. Uhum. Não tenho o que falar, não tenho o que pôr nem tirar. Tudo a nota é. Os efeitos são pra ser tosco mesmo. Até o tubarão lá, que é um dos meus filmes preferidos, e o pessoal fala que é cult. O tubarão lá é uma bosta. Deu mais problema que sei lá o quê. Então esse aqui é o gráfico de Play 1. Se você pegar o jogo do tubarão do Play 1, você vai ver que os tubarões são melhores que esse aqui. Exagero. Não, mas é verdade. Tem uma cena específica, não do filme todo, mas tem uma cena específica, tipo uma cena que quando eles estão no carro, eles vão sair do carro, mostra a água assim embaixo. E tem uns tubarões. Não, é quando o tubarão ataca um cara. Ele fica se mexendo lá. Você vê que aquilo lá é que o Atari tem esse gráfico melhor que aquilo. É verdade. É bem ruimzinho. Os tubarões têm os tamanhos meio pequenininhos quando eles vão. Acho meio estranho. Eles estão pequenos, quando eles chegam, eles estão gigantes. Sei lá o que é esse bicho. Mas é isso. Não tenho o que mais falar. Sharknado é foda. O filme com o tubarão é foda. Eu adoro tubarão. E é nota 5. 5 tubarões voadores. Tubarões baleias voadores brancos. Nossa. E vejam os outros, né, Magari? Porra, vejam. E ó, vejam em maratona, tubarão, 1, 2, 3, 4, isso, até o 5. Em IMAX. Não saiu. Se pudesse, em IMAX. Nossa, esse filme é IMAX, imagina. Não. Muito bom. Eduardo Costa, de 1 a 5 furacões carregados. 3D, esse filme seria bom em 3D. É, esse é seria filme da hora. Um filme bom em 3D. Atira na cara. Não, 3D não presta pra nada. Tudo consta de 1 a 5 furacões carregados. Qual é a sua nota para Sharknado, pérola do cinema aí? Antes que nossos vídeos reclamem, a gente tem que distinguir os filmes, né? Uhum. Tem aqueles filmes sérios, tem aqueles filmes zoeira. Esse filme é baixo orçamento, ele é feito pro canal Sci-Fi. Filme, se alguém vai reclamar desse filme, fuck it, shit. Filme foda. Não, vou deixar pra falar na apresentação. Vai. Olha, eu tava procurando aquilo curiosidade do filme. Aquilo que eu fazer na apresentação do Mad Max. Se aplica tudo, eu falei na apresentação. Entendi, vai. Entendi. Vai, Dudu. Agora quebrou meu pensamento aqui. Ah, vai lá. Mas esse filme, na verdade, o Sci-Fi lá não tem muito dinheiro, né? Pra pagar, então eles falam, tem 20 conto aqui, assim, pode produzir um filme de tubarão. Ah, claro, vamos produzir aí. Daí, esse aí, cara, o seu sucesso que na exibição do filme teve muita comentário no Twitter, cara. Tava 5 mil mensagens por minuto, cara. Antes do filme sair, já tinha os comentários. Eu fui assistir por causa disso. Apareceu no Twitter falando de Tornado Tubarão. Falei, o quê? O que tá acontecendo? Daí fui tentar procurar curiosidade pra pauta aqui, daí eu vi o cara falando, nossa, filme bosta, que assistiam um babaca, sei lá, tô metendo pau, mas ele não entendeu o espírito do filme. É o pessoal que acha Babadook pérola do cinema mundial. Menos o Dudu, né? Vamos lá, Babadook é muito bom, Sharknado é excelente também, cara, genial. Genial, cara. É divertidíssimo, cara, cada coisa que a gente vê. Com o Dudu. É, eu gosto de exagero, adoro coisa exagerada. Não diga na minha cara, isso aqui, cara. É baseado na realidade, que mas. O que eu atirei coisa na sua cara? Eita. O inteligente. Bater com o tubarão na cara. Mas não invento, é isso mesmo, cara. Tem que exagerar. É assim que eu quero ver, um filme exagerado. Senão eu vou assistir no cinema achei outra coisa, cara. É. Então eu vou dar nota 5 pro filme, ele merece. E eu vou fazer maratona dos outros 3 filmes também. E louco pra assistir o quinto filme que já tá aqui no MDB, que ao menos o diretor é o mesmo. É a primeira vez que você vê o filme, Dudu? Eu vi várias partes, agora eu vi ele inteirinho. Olha aí, você viu em partes, olha só, entendeu uma cara piada? Ele viu em partes. Bom, fica aí nossa. Uma vez. Fica aí então nossa singela homenagem ao melhor filme já feito na história do cinema, né? Média 5, O que seria do Exorcista? Superman, dos anos 70 aí, O que seria de Titanic, ou mesmo... É... Superman, Titanic... E o Vento Levou. Batman, o Vento Levou, olha. Esse filme, sim, é o Vento é Levou. É verdade. Bem feito. Muito bom. Levou bem. Esse é o melhor e o Vento Levou. É, a gente tem sorte. Que, levou tubarões. A gente tem sorte que no momento de que a gente vai lançar esse podcast, a gente não é famoso, né? Se a gente fosse famosão, a gente ia levar umas burdoadas tão gigantes no. Mas, se você tá ouvindo isso, achando daquele jeito, oh meu Deus, não é filme, é filme tosco, é o cara que você se explode. Agora que o tubarão cai na sua cabeça. Muito bom. Tem mais algum? Mais algum comentário? Não, assista os outros três, tubarão, chupa Babadook e é isso aí. Ficamos por aqui. Sacanagem, isso aí. Ah, eu sabia que ia ser uma dessa. Um grandíssimo abraço, GIF da mulher com serra na mão e até a próxima.